CD Top Melody, esse é o original. Depois dele, o resto é cópia. Esse é o original. Aí, Black Mixer, pra cima! No dia que eu te encontrei, foi pra mim o dia mais feliz. Lembro com detalhes os momentos com você. As rosas mais lindas eu ganhei, e naquela tarde te beijei. Mas por um acaso o destino não quis. Clube do Cegano, DJ Alaclay, Kayla Mello, tocando pra mim assim que você me conquistou. DJ Alaclay, Kayla Mello, agitão. Clube do Cegano, vem dançar, só eu e você. Sei que está em um lugar melhor, não é tão fácil para mim. Você foi e me deixou tão só aqui. Os meus pensamentos são você. Se eu pudesse, não dizia adeus e não deixaria você ir jamais. Clube do Cegano, DJ Alaclay, Kayla Mello, tocando pra mim assim que você me conquistou. Sedução do Melody, DJ Fábio Marito Benzi. A mulher! No dia que eu te encontrei,